Bota pra gerar, bandida, bota, bota, vá, viva, bandida, escalar eu, vida, pra acabar com a sua vida, escalar eu, bandida, pra acabar com a sua vida, 2 horas de prazer, na piscina aquecida, vai, senta, bandida, quica, bandida, senta, bandida, piscina aquecida, senta bandida, quica bandida, senta bandida na piscina aquecida, escala eu vida, vai. É maloqueiro, mas é maloqueiro ousado. Escala eu, vida. Quando a gente fala escala eu, vida, escala a vida, escala. 2 horas de prazer, o pai garante. Tá ligado? Oh. Piscininha. Aquecida. Viaja. Bota pra gerar. Bandida. Bota pra gerar, vai! Bandido, escala eu, vida! Pra acabar com a sua vida! 2 horas de prazer na piscina aquecida! Cê tá bandida, fica bandida! Cê tá bandida na piscina aquecida! Cê tá bandida! Kika bandida, é muito prazer, bê. Kika bandida, se tá bandida, na piscina aquecida. Viajou. Não acabou não, vai ficar suavinho. Aperta aquele, aperta aquele. Enquanto a hidro tá enchendo, você aperta um. Entendeu? É. Pra ficar suave, pra ficar suave, vou te pegar gostoso dentro da hidromassagem. Pra ficar suave, ficar suave, vou te pegar gostoso lá. Vou te comer suave, ai, ai, ai, ai, ai. Vou te pegar de jeito dentro da hidromassagem. Vou te comer suave, suave. Escala aí, vida, pra tu ver. Vou te comer suave, vou te... Suave. Escala, escala bandida, escala pra tu ver.